sentimental, me apego facilmente ao que desperto meu desejo. Tente me obrigar a fazer o que não quer e cê vai logo ver o que acontece. Acho que entendo o que você quis me dizer, mas existem outras coisas. Consegui meu equilíbrio cortejando a insanidade. Tudo está perdido, mas existem possibilidades. Tínhamos a ideia, mas você mudou os planos. Tínhamos um plano, você mudou de ideia. Já passou, quem sabe outro dia. Antes eu sonhava, agora já não durmo. Quando foi que competimos pela primeira vez? O que ninguém percebe é o que todo mundo sabe. Não entendo terrorismo, falávamos de amizade. É, não tava esperando. Vamos continuar, legal os efeitos. Então vamos, um, dois, três. Não estou mais interessado no que sinto. Não acredito em nada além do que duvido. Você espera respostas que eu não tenho mais. Não vou brigar por causa disso. Até penso duas vezes se você quiser ficar. Minha laranjeira verde, por que está tão prateada? Foi da lua dessa noite, do sereno da madrugada. Tenho um sorriso bobo, parecido com um soluço. Enquanto o caos segue em frente, com toda a calma do mundo. Ok, agora um segredo para vocês. Eu não sei se vocês perceberam, mas na época daquela novela que estava fazendo sucesso, acho que ainda está fazendo sucesso, que eles alongaram. Então, tipo assim, tem essa crise do país e tudo, né? E coisas. Aí o que rola é que então a gente fez uma música, essa foi a primeira letra. O Bonfá fez a música, aí eu fiz a letra, aí depois a gente juntou tudo. E era para ser sobre a TV. E o nome da música é O Teatro dos Vampiros.